O sino da igrejinha faz Belém bem blam. O sino da igrejinha faz Belém bem blam. Deu Bom, eu quero começar a agradecer a todos que estão acompanhando o nosso trabalho. Eu espero que esteja sendo bastante informativo. Inicialmente, eu quero passar uma mensagem para vocês que, lamentavelmente, começamos a falar com o senhor Exu Tranca-Rua e houve uma interrupção do áudio inesperada. Porque conversamos através da internet, dependemos destes meios, por conta da distância, para que possamos disponibilizar para vocês esse conhecimento. E tivemos a infelicidade de perder uma meia hora de conversa com o seu Exu, então ainda temos aí sobrando uma hora. Lamentavelmente o computador não gravou quando ele travou, mas. Felizmente ainda nos sobra um bom material para podermos entender melhor como funciona a vida do outro lado, narrada pelos próprios amigos espirituais. Um abraço para você, bons estudos. Meu nome é Jefferson e qualquer dúvida é só me escrever. Um abraço. Já que nós separados, fala mesmo. Não, o senhor estava explicando o que, que é Exu. Começar de novo. Exu é uma carga, é uma energia. Energia masculina. Uhum. Também pode se tornar feminina, mas uma energia que está ligada à carne. É o mais carnal de todos os orixás. Abaixo desse Exu, existem as linhas de Lebara, que somos nós. Muita gente não gosta de dizer que nós somos Exu. Muitos pais de terreiro aí chamam nós de Lebara. Olha. Isso porque tem a ver com o nome de um. Lá pro Vodubo, essas coisas, eles têm o tal do. Legbara. Então muitos chamam nós de Lebara. Eu posso ser chamado de Exu. Essa energia é dividida em várias correntes. E nessas correntes aí nós dá os títulos. Então, Exu Tranca-Rua. Isso é coisa pro Brasil. Tá. Coisa pro Brasil. Os vizinhos estão até imitando nós aí. Exu Tranca-Rua, Exu do Lodo, Exu Sete Catatumba, Exu João Caveira, Exu Sete Caveira. Aí vai. Entendi. Dentro dessa energia de Exu, existe uma falange, os capangueiros que trabalham dentro dessa energia só. Então, isso é Exu. É uma energia. Para cada vela que se acende, a mesma luz que aquela vela vai andar um pouco de escuridão. A escuridão somos nós. Para cada tudo que existe o branco, existe o preto. Então, para todo orixá irradiador, existe um orixá que é consumidor de energia. Trabalha dentro dessa energia consumidora. Esse é Exu. Então, quanto à vestimenta que o senhor escolhe plasmar, o senhor falou então que o senhor está se vestido todo de branco e de cartola. Lembra um pouco, lembra um pouco aquela história do Zé Pilintra. O Zé Pilintra usa branco, eu não uso não. Eu falei branco, então porque eu já estou bêbado. Qual que é que o senhor usa? Eu uso cartola preta. Ah. Uso uma capa azul escura que parece preto. Ah. Vermelho por dentro. São as minhas cores de simbologia. E eu venho sempre com um negócio enfiado na mão. Pode ser uma bengala, pode ser um tridente, pode ser um ogbo, pode ser essas coisas aí. Tá certo. Olha, antes de. Eu até quero entender o processo para as outras pessoas que vão ouvir entender também. Antes do senhor conectar através do Fernando, onde que o senhor estava? Como é que o senhor. Ouviu que a gente ia se conectar com alguém e o senhor se apresentou. Como é que funcionou isso? Onde o senhor estava? Desde a hora que eu estava. Hoje estava mais tranquilo, hoje as ocorrências estão poucas. Da última vez que eu desci, eu tinha falado que não era muito boa ideia desse negócio de botar minha voz para falar para o povo, que o povo se assusta. Aí o preto velho chegou, conversou e falou assim: vai tu lá, que eu quero ver como é que eles, esse povo vai se vai lidar com a sua energia. Foi o preto velho que falou: no dia que me chamar, vou botar você na frente. Eu já tava de resguardo, sobreaviso. Tava sobreavisado. Tá certo. E quando então não tem muita ocorrência assim, o senhor faz o quê? O senhor escreve livro, o senhor cria um campo de concentração em volta de um centro, de uma pessoa. Como é que, qual que é a atividade do senhor aí quando não tem muita ocorrência assim? Olha, o que eu tinha para aprender de escrita, eu aprendi muito quando estava na última encarnação. Ah. Eu vou ser bem sincero para a senhora. Vou ficar no cemitério. É um lugar que dá repulsa para muita gente. É. Mas a minha força é... a minha digina, né, que, assim, que alguns chamam, é Enxuto da Rua das Almas. Eu trabalho na alma, no dentro, coisa de cemitério. Eu sou sempre um guarda-costas, mas eu sugo a energia também. Né? Eu sou um chupão. Então eu fico muito rodeando o cruzeiro de cemitério. Fico muito porque eu gosto da energia das almas, das energias de cemitério. Enquanto para muita gente cemitério é ruim, para mim é um lugar de paz. Que não pense que diabo gosta só de guerra. Diabo gosta de sossego. Então, lugar, eu gosto muito de ficar rodeando cemitério, sim, senhor. O senhor se denomina, autodenomina diabo, mas a concepção que o senhor tem de diabo é obviamente outra, né? É só alguém que trabalha numa linha mais, como dizer, animalizada, mais próximo do ser humano, do que a concepção que o povo faz e que diabo é aquele que faz mal para os outros. Então, vamos lá. Gosto muito de ser chamado de diabo, sim, senhor. Diabo vem da palavra diabo, não é? Uhum. Que significa divisor. Uhum. Se eu for um divisor de águas entre a consciência e a inconsciência, entre a animalização e a conscientização, eu estou bem no meio dele, sim. Uhum. Sou bem isso mesmo. Sou virado, eu sou meio animalizado, mas eu enxergo as coisas. E muitas vezes aquele que tá me chamando de diabo é mais diabo do que eu. É porque eu uso esse termo para assustar mesmo, mas para conscientizar. Eu sou um divisor, moço. Fala assim, é o divisor de água. Quer me chamar? Não quer me chamar de diabo nem enxô? Me chame de divisor. Eu sou um divisor, sim, senhor. Eu venho aqui para dividir o que está de ruim, o que está de bom, o que está de justo, o que não está de injusto. Para dividir o joio do trigo, vem para separar. Tem que separar as coisas para juntar depois. Esse negócio de catar, aí eu sou só bonzinho, vai olhar no coração dele para ver se ele é bonzinho. É, realmente, realmente. E do mundo espiritual, vocês conseguem ler a aura da pessoa, a energia da pessoa, as formas de pensamento em volta dela, e o senhor baixa a cortina nas pessoas, no sentido que o senhor faz ela ver o que... O senhor fala para ela assim, olha, eu sei o que está no seu coração, minha filha, então você pode parar de achar que você vai esconder. Não é assim quando o senhor conversa? Vocês aqui tem material já, tem equipamento para poder medir como que é a visão, por exemplo, uma cobra. Uma cobra tem imagem, ela vê o calor. Ah. A mesma visão que nós olhamos para a pessoa, a gente vê o calor de vocês. Uhum. Aí a gente olha pelo calor, a gente já sabe. É, esse aí vale a pena, esse aí não vale a pena. Se esse aí não vale, nós vamos dar umas bordoadas nele. Viu? Valer a pena quer dizer o quê? Falar com educação, como é que é? Vale a pena perder meu tempo para dar instrução? Ah. Ou não? Entendi. Que não, tem muita gente que pensa que eu só sou de fazer ruindade. E é isso aí, é o que eu menos faço. Eu faço justiça. Eu sou de lei. Uhum. De lei. Uhum. Então, por exemplo, se fulano tem uma dívida kármica, o senhor faz o favor para ele de fazer o mal para ele, assim ele se livra daquela dívida. É, nós somos cobrador. Vocês não pegam bonde, bonde, não tem um picador de bilhete lá? Tem. Nós somos picador de bilhete para vocês. Nós somos cobrador. Nós vamos chegar lá e falar assim, é hora de pagar, é hora de passar por isso, hora de pagar. Eu sou um cobrador kármico. Essa é a palavra bonita para falar para vocês. Cobrador kármico. Eu antecipo muita coisa, eu atraso muita coisa. Mas eu ajudo a alma encarnada a poder pagar as coisas. Ela cumpriu. Eu sou um ajudante de cumprir, para fazer cumprir as promessas que ele faz antes de vir para cá. Que é de pagar, de melhorar, de, sei lá, fazer o quê. Mas eu só antecipo. Eu gosto de fazer as coisas rapidinho. O senhor não demora, não. Não, tem demora comigo, não. Se me prometer alguma coisa, eu vou cobrar. Se me prometer uma vela, eu vou cobrar essa vela. Eu não faço nada com o sebo daquela vela. Mas eu vou cobrar porque eu quero ver a capacidade da fé da pessoa. E eu não sou santo. Só quero ver. Quando a pessoa... É muito fácil, né? Quando a pessoa quer alguma coisa, ela vou te acender uma vela hoje no cemitério. Tá bom, vou lá e consigo. Pois a pessoa esquece de pagar. Eu não vou. Eu não preciso daquela luz nem daquela vela. Uhum. Quero saber o pacto que a pessoa fez comigo. Tu tem fé. Então não venha pedir pra mim isso. Na hora que a barriga dói, ela vem pedir pra mim. Na hora que a Sara me chama de macumbeiro, hein? Me chama de Exu e de diabo. Então é só isso que eu testo. Tu quer isso? Posso até tentar ajudar. Mas tu também tem tua parte de. Nesse pacto aí. Eu não tenho esse negócio de oração. Com minha pacto. Isso é aquilo. É aquilo. Então, quando alguém fala, eu fiz pacto com o demônio, não é necessariamente é pacto com uma entidade igual o senhor, que gosta de aplicar a disciplina na pessoa. Meu pacto é pequenininho, né? Tem pacto que leva a vida. Né? Leva sangue. Meu pacto é conversa de homem. Aqui, ó. Eita, no bigode, no bigode. É no bigode. O meu pacto é no bigode. Então, tá me devendo isso aqui? Leva um fio no bigode. nós era mais antigo, então no meu tempo era mais assim. Uhum. É na palavra. A palavra do homem valia mais que qualquer coisa. Uhum. A palavra do homem valia a hombridade dele. Eita. Hoje não vale mais nada. Não vale, realmente. Hoje até, inclusive eu estava conversando isso semana passada com uma pessoa, hoje você vai no lugar, você assina o cheque, você deixa os seus documentos, ajoelha, fala que vai pagar e no outro dia vira a costa. É, e esse não está sendo homem, está sendo bem mulherzinha, né? Ah, que isso. A mais importante de um homem é o nome dele. É o nome. É o meu pai que fala isso. Meu pai falou, você pode rodar por tudo aqui e você vai ver como é que está o meu nome. O nome é a coisa mais forte, mais importante. Mas agora, por questão didática, seu tranca-rua, o senhor explique para a gente assim, um exemplo mais prático. Numa última vez que alguém pediu o serviço do senhor ou pediu a ajuda do senhor e não cumpriu, conta um exemplo para a gente, daí o que é que o senhor fez para a pessoa. Eu vou lhe dar um exemplo que vem... É um exemplo que dá outros exemplos. Uhum. Veio uma mulher, ela estava traindo o marido dela. Ah lá. E ela veio e trouxe o namorado dela. E ela pediu para eu separar ela do marido, para ela poder ficar com ele. Era um moço novo, desempregado. Ela mantinha ele. Para eu fazer aparecer, né? Para eu. E ela até me pagou na hora, ela não foi de pagar, ela pagou, ela trouxe os agrados, né? Chuchu, quando vem na terra, gosta de fumar um cachimbo, um charuto. Cachimbo é coisa de preto, né? Eu venho, gosto de fumar um charuto, gosto de comer um bifezinho. Eu gosto de comer uma carne verde. Sabe o que é carne verde, né? Carne? Carne verde. Verde? Não sei o que é. Verde é um bife bem, bem fresquinho, assim. Eu gosto de uma carninha verde, colocar uma pimentinha em cima e comer. E aí ela me trouxe agrado naquele bate-papo, vai pra lá, vem pra cá. Que você fizesse, eu quero ficar com ele, quero me separar do meu marido. Aí eu fiz, uai. Eu fiz marido encontrar ela com ele. Não. Ela não pediu? Vocês falam que vai ajudar, mas não explica como, né? Ué, ajudei. Ela queria separar, eu antecipei. Sabe o Eita. que aconteceu? Não sei. Pois eu que. O culpado era o diabo. O culpado era o terreiro que ela tava indo. Ah. O culpado era nós. Ué. Pois é, o médico é ruim. Mexe com coisa ruim. Hoje ela virou crente. Não mexe mais com isso. Não mexe comigo. Né? Sabe o que pedir pro Exu, que Exu é muito inteligente. Exu vai na ponta da ferida. Como é Eita. que... E outra coisa, quando tu estiver conversando com o Exu, se o Exu te pedir o nome, não deixa o nome pra ele. Que muitas vezes você não sabe se aquilo é Exu, se aquilo ali é uma quiumba. Ah. Muito feitiço pode ser feito com todos, se der o nome errado. Cuidado com o Exu. Então, como é que o senhor fez ele pegar ela com o amante, assim? O senhor influenciou os pensamentos dele, o senhor ficou do lado dele falando, vai para casa agora, vai para casa agora. Como é que o senhor fez? Falando em... Na hora que o rapaz estava furando a mulher, eu fui na cabeça do outro, falei, volta para casa agora. Esqueci a carteira. Volta para Eita. Ah. casa. Na hora que voltou, pegou os dois. E se o senhor não tivesse na cabeça dele insistindo para ele voltar, ele não. Ah, vai acontecer na hipocrisia até hoje. Eita. Não é mais fácil ela falar, eu gosto de vocês dois, quero ficar com vocês dois. Mas não gosto de mentira, não. Ah, entendi. Ou faz qualquer coisa menos mentira. Vem com mentira, hipocrisia pra cima de mim. Aí fala que nós que é espírito atrasado. Toma cuidado com o que fala comigo, ué. Então, na verdade, o senhor não fez o mal necessariamente, o senhor só apressou o certo de acontecer. Ué, eu só mostrei o que ela tava escondendo. Eu só apressei. Ela não queria separar, separou. Já não tá nem com um, nem com outro. Já virou crente. E eu virei diabo. É, natural. Mas então, já teve gente assim que falou, olha, faz, daí o senhor fez e no final ele não pagou. Ah, coxa, não tem disso, não. Se me prometer negócio e não pagar, eu vou em cima da pessoa, começo a sugar a energia dela. Se não Eita. for eu, mando algum vizinho. Manda lá. Até ela me pagar. Comigo não tem esse negócio. Tu pode dever pra santo. Depende do santo. Tem santo que tu não pode dever. É, tem santo que tu não. Olha, vou te contar o tal do Judas Tadeu lá. Ah. Deva pra Exu, mas não deva pra ele. São os pedidos lá. Por quê? Porque eles são santos, mas são cobradores. Ô, louco. Igualzinho nós. Prometeu, eles vão em cima da tua fé. Então você tem que. Se você está devendo alguma coisa para algumas espécies de santo e está devendo de Exu, nós vamos atrás. Dá tudo errado na vida da pessoa. Mas não é porque eu preciso daquele sebo, não. Eu não preciso daquela vela, não preciso daquela nada. Eu preciso que o bigode da pessoa seja honrada. Se me fala assim, se ela fala, me acende uma vela, que vai me acender uma vela, é a mesma coisa que dizer, eu confio em você. E nós vamos manter essa amizade. Eu não ganho nada dando as coisas para os outros. Mas também não perco nada, não. Então, se você me trai, eu só faço você tombar um pouquinho. E eles pensam que a gente está magiando eles, fazendo coisa ruim. Tá, não. Só estou dando a santa mesinha que a pessoa precisa receber para tomar uns bordejos. Que quando ela é criança... Se toma na zoeira, ela aprende a se educar. Depois de grande, não aprende? É nós que educa. Tá certo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro senhor que eu acho interessante. Se alguém pede ao senhor de fazer um trabalho que tem uma duração longa, por exemplo, a mulher vai lá e fala pro senhor, olha, vai lá no menino, faz ele só gostar de estudar e nunca mais procurar relacionamento. Por exemplo, Daí, se alguém vai desfazer esse trabalho, o senhor fica bravo com aquela pessoa? O senhor fica bravo com pessoa que desfaz o trabalho que o senhor fez? Fico, sim, senhor. Quando eu faço um trabalho, eu faço muito bem feito. Uhum. Eu faço trabalho para não se desfazer. Uhum. Agora, se eu estou falando de trabalho, tu me pede um emprego e eu vou caçar esse emprego para tu. Uhum. Depois o nego vem falar mal de mim, é a mesma coisa que desfazer o meu trabalho. Eu não sou de fazer ruindade. Agora, eu sou de fazer justiça. Aí você pega. Se foi feito, às vezes você está falando, eu sei que você está falando, às vezes um macumbeiro faz uma ruindade para alguém. O macumbeiro usa três energias. Ele usa a energia dele, usa a energia do Exu e usa a energia da fé dele. Se aquela coisa é desfeita, aquela energia que é que nem uma porva, é desfeita, ela volta contra ele. Energia da fé dele, bota pro macumbeiro. Não pro Exu. Não, eu não tenho nada com isso. Eu lavo minhas mãos. Eu sou Pilatos. Tá certo. A energia volta para quem fez a macumba. Uhum. Ela volta com a energia da macumba, do macumbeiro três vezes mais forte. Ela volta com a energia da divindade que ela chamou. Ou da ruindade. Se foi chamado um demônio, um Exu, será que foi que chamou? Uhum. Volta para ele também. E energia da fé. Eu não posso falar a palavra, né, Dona? Quem vai se danar com essa história toda é quem fez a ruindade, mexeu no karma dos outros, que não tinha que mexer. Sempre volta pro feiticeiro. Aí o feiticeiro fala assim, eu me protejo, eu tenho minha proteção, então. Eu tenho corpo fechado. Corpo fechado, cara. Não tem, né? Ele acha que tem, mas não tem. É bonita a fé dele, mas na prática eu quero ver como é que é. Na hora que aparecer um câncerzinho nele, ele vai ver que é a resposta das ruindades que fez pros outros. Então... Todos se fodem, velho. Todos. Todos eles. Não, ninguém escapa da maldade que faz pros outros. Não. Você me desculpa eu estar falando essas palavras, depois você apaga, viu? Não, o senhor tá maneirando bastante, é bom, não, mas é que não tá pesado ainda, tá bom. Isso daí é uma forma de expressão mais, assim, por pessoa entender mesmo. Então, por exemplo, o senhor consegue saber qual que é o Exu que tá envolvido com o trabalho que fizeram para uma pessoa? Eu sei como que eu falei, pra você, nós enxerga como a cobra enxerga. Uhum. É a vibração. Vamos ver assim, então. Vamos fazer uma experiência. O Preto Velho falou que tem um trabalhozinho, ele até não falou um trabalhão, ele falou tem um trabalhozinho feito pro C, filho. Falou pra mim. Ah. Agora, o senhor olhando na minha luz aí, o senhor consegue mapear, saber quem é que foi o tipo de Exu que fez? Ou se foi Exu, né? Às vezes é até um... É pombagira que foi usado. Então o senhor já sabe, mas como é que o senhor viu aí? Vamos ver, explica pra gente, porque a gente não sabe, né? A gente tá daqui, não faz ideia como é que funciona aí. Porque você tá falando e o problema já tá vindo na minha cabeça aqui, ó. Você tá falando, já tá vindo. E a gente sabe, alguns tipos de trabalho, o que foi feito, pela qualidade que foi feito. Esse trabalho que foi feito aí foi. Porque a energia que foi usada foi a energia da sensualidade. Ah lá. Exu não mexe com essas coisas, não. Não mexe. Quem mexe mais é o Exu mulher. Exu mulher é pombagira. Ai, ai, ai. O nome certo é bombogiro. Ah. Que como nós, são nossas mulheres, mexe com essa parte, com essas partes. O que foi feito aí é pra você virar meio mulher dama, viu, dono? Eita. É, meu velho. É bom você se conscientizar disso aí. Então, mas e aí o senhor conhece essa... É uma linha, né? Pombagira, ou esse que o senhor falou... É uma linha de atuação, mas tem uma senhora, uma entidade específica que trabalhou com isso. Sim, eu já estou enxergando aqui. E ela trabalha assim igual o senhor, né? Ela só faz as coisas acontecer. Ela não tem muita... Ela só se envolve assim que as pessoas vão pedir, né? Assim? Eu tô vendo que alguém se apaixonou muito por tu, hein? Você fez corações cair. Aí mexeram com a pombagira Maria Mulambo. Maria Mulambo. Maria Mulambo. Maria Mulambo é tão boa quanto eu, e é tão ruim quanto eu também. É? Eu falei pra você, passa um tempo, se foi injusto, pode até dar umas bordoadas na pessoa, a pessoa dá uma bambeada, mas a energia volta pra pessoa. Mas os dois acabam tendo ensinamento, os dois têm, né, aprendizado. Ele despertou uma coisa aí nele mesmo, ou ela, ou seja lá quem for, o macumbeiro que mexeu, vai despertar alguma coisa de um lado, de outro, e vai voltar pra ele. Então... Macumbeiro não é muito negócio, não. Esse negócio não dá muito dinheiro, não. Então, como é que é? A pessoa, então, foi no macumbeiro, nesse caso da Maria Mulambo, conversou a pessoa, a mulher ou homem, ou sei lá, o senhor saberá dizer, conversou com o macumbeiro e falou, olha, eu quero que o senhor chama aí na sua mediunidade a Maria Mulambo, eu quero que ela encontre esse menino e faz o trabalho para ele, é assim? É, assim funciona. É. Daí a Maria Mulambo, ela pega o quê? Ela junta areia, ela junta fluido animalizado, e daí ela espera eu ficar numa baixa e joga, despenca aquilo na minha energia, no meu chakra. Como é que funciona isso? Tem muita gente que usa garrafinha. A garrafinha vai colocando um monte de coisa dentro da garrafa. Colocando... Olha, feitiço é o que mais tem desde que a terra, gente, que o mundo Eita! Tu cata numa garrafinha, coloca prego, coloca... vidro moído, coloca urina, coloca um pouco de sangue, coloca espinho de mato mesmo, daquele arranha-gato, coloca veneno de joá, coloca um monte de coisa. Nossa. Aí você pega o nome da pessoa, um fio de cabelo ou o que for, dentro, aí você amarra a pessoa com aquele monte de coisa. Eita! A vida da pessoa começa a ser minada. Ai. Mas ao mesmo tempo que a vida da pessoa começa a ser minada, ela começa a perder, começa a verter as energias e vai embora. Ao mesmo tempo já tem alguém que já vai amparar. Porque tem um eixo de lei que vai se compadecer. Foi feito da Maria Mulambo. Maria Mulambo é linha de pombageiro que trabalha comigo. Você pode ter certeza que quem fez, a própria Maria Mulambo, que foi chamada para fazer o feitiço. É a própria Maria Mulambo que vai devolver para o macumbeiro. Ah, entendi. Então daí ela faz tudo isso. E daí como é que essas coisas assim pega na pessoa? Obviamente eu devo ter estado num momento de dificuldade, ou então triste. Daí eu estava na mesma vibração assim, aí pegou. Aí pega. Aí se você não tem... O ser humano é feito de ritualização. Aham. Desde a hora do batismo, essa religião faz desde pequeno. Tem os até que corta, arranca fora a capa do pinto. Ah, já sei. Os judeus fazem isso, né? Várias religiões fazem isso mesmo. É a fimose, operação da fimose. Aí arranca logo quando é pequeno. É. Aí se você desde pequeno tem uma guarda de anjo, eu não tenho porque eu sou Exu. Se você desde pequeno tem uma guarda bem feita, não pega. Aí se você... Tem muita gente, eu tenho visto muita gente hoje em dia, que é de muito mexer nessas computadoras, nesses livros, nessas coisas, e acaba deixando a ritualização. Às vezes uma ritualização é simplesmente uma vela acesa, ou um defumador. Não é pra fazer sempre, não. Um banhozinho de sal grosso, uma coisinha mais leve. Entendi. Então, às vezes, a pessoa está num momento que a cabeça da pessoa está num rebosteio. Eita. Nessa hora que entra. Feitiço. Tá certo. Então, aí, agora o senhor falou, estou até vendo aqui que foi a Maria Mulambo. E o senhor conhece essa Maria Mulambo pessoalmente? Essa aí não, mas se você quiser, eu posso conhecer. Não, mas então, agora como é que faz? Então, porque eu sei que, como o Preto Velho ainda viu isso presente na minha... energia, quer dizer que eu ainda não desfiz do negócio. O negócio está em algum lugar e está valendo ainda. Está com você, mas já... Olha, só dessa prosa que nós estamos tendo aqui, já tá no meio caminho andado para a gente fazer isso aí. É? É. Se eu quiser, quer que eu faça? Mas daí eu tinha que pagar o senhor, né? Eu vou ter que pagar, uai. Ah lá. Você vai ter que pagar. E o senhor gosta de... Mãe, eu acender uma vela aqui no quarto da minha casa, não tá bom? Acender vela dentro do teu quarto? É. Vou entrar no teu quarto, não sai mais daí de dentro. Eita, então não. Deixa eu dentro da tua casa não, dona? Então deixa pra lá. Não, mãe, a gente, ó... Se você quiser, lá no Cruzeiro do Cemitério, acender uma vela pra mim no Cruzeiro, aí é Campo Santo, é zona imparcial, porque eu não vou entrar dentro da tua casa. É. Se você quiser acender uma vela lá, nas conversas. Agora, se tu não quiser fazer nada, que eu gostei de tu, viu? Uhum. Tu vier conversar com o cavalo. Uhum. É cavalo, é burro, é médio, é manto, é o que você quiser, né? Uhum. Eu vou aí falar com ele. Vamos agendar, assim. E daí? Vamos partilhar um copinho de cachaça, que aí nós vamos ficar contente. Toma um copinho, toma comigo, já tá desfeito, feito isso. Entendi. E daí, vamos agora para aprendizado, né? Porque eu não tô só falando da minha causa, porque para os outros aprender essas coisas que aconteceu comigo. Mas é mais para entender o funcionamento de vocês. Eu tô querendo, dando um exemplo verdadeiro que está acontecendo agora. Então, ela mandou, a mulher mandou isso. Agora, do mundo espiritual, o senhor não precisa me falar o nome nem nada, mas o senhor consegue saber quem é que é a pessoa que fez? Sim. E o senhor sabe por que que ela fez? Porque isso daí é maldade. Uma paixão desenfreada de um amor reprimido. De não poder ter aquilo que quer ter. Mas se fez uma cumba dessa para eu não gostar mais de mulher e ter mais atenção para homem, então quer dizer que também pode ser um homem, não uma mulher. Bingo. Hã? Aí, nós estamos jogando bingo? Deu bingo. O que quer dizer isso? Quem fez isso aí foi homem. Eita. Ah, não, que isso. Não, eu tô falando pra você, uai. Não, eu compreendo, eu acredito. Mas a gente fica de cara, né? Ué, você não sabe o que esses povos são capazes de fazer, dona. Uhum. Quando esses povos estão frustrados, é. Eles são capazes de fazer qualquer coisa. Eita. Então tá, então daí... Esse povo é macumbeiro, gosta de mexer com essas coisas. Agora o senhor me ensinou uma coisa. A gente é muito inocente quando a gente lida com o mundo espiritual. Tanto que eu, tendo estudado o kardecismo, perguntei se acender uma vela no meu quarto não serve. E é uma questão de ingenuidade. O senhor até me ensinou, não faz isso, moço. É, vocês não são muito ingênuos. Mas assim, o certo é... Vai aprendendo com os erros, às vezes. É. Olha, eu sou teu amigo. Acende uma vela pra mim dentro da tua casa. Uhum. Pra tu ver o inferno que vai virar. Eita. Sou Exu, mas sou teu amigo. Uhum. Mas pensa aqui a quantidade de capangueiro que anda junto comigo. Ah, entendi. Dona, quando você for entrar dentro da mata, é. Leve sempre uma moedinha e jogue na porta da mata. Tu não sabe quem é o dono daquele lugar. Ah. No cemitério, joga uma moedinha. Nós não vamos usar moeda para nada, mas tem um dono. Todo lugar você tem que pedir passagem. Eita. É por isso, a casa de vocês é trancada para mim. É por isso que eu chamo tranca-rua. Uhum. A casa não... Mas, espera aí, a casa nossa, então, é trancada, mas... É... A gente tem os nossos guias espirituais na espiritualidade maior também, né? Não vai... Eu não estou descuidando. A gente também tem a nossa... Os espíritos, o senhor está ouvindo agora? Por isso que eu estou falando, eu respeito todo batente de porta. Uhum. Entendi. E todos os Exus respeitam? Tô. Todos os Exus respeitam batente de porta? Você sabe... A maioria. Ah. Você sabe a história do cordeiro, do sangue do cordeiro que foi colocado na batente? Não. Ah, da Bíblia lá, ué. Que ia ser passado o sangue do cordeiro para que o espírito da morte não entrasse na casa. Como é que é? Mesma coisa. Mesma coisa. Quando você, a maioria das casas tem algum tipo de proteção. Uhum. Agora, quando é... Se a pessoa que comprou, alugou, invadiu aquela casa já é uma quiumba, então nós já tá lá dentro. Geralmente vocês botam uma benção. Eu já percebi que muitas vezes quando vocês vão para casa nova, vocês levam. É óleo, é azeite, é Bíblia, é sal grosso. Uhum. Isso aí já está dizendo, essa casa é santa. Uhum. Não é para entrar aqui. Então nós respeita. Agora, quando o bicho é ruim, a pessoa é maldosa, uhum. a pessoa gosta de uma cachaçinha, uma maconhazinha, uhum. gosta de uma droguinha, aí nós vamos respeitar o batente. Não. Eu só não respeito o batente da casa quando a pessoa não respeita o próprio batente, nem a eira, nem a beira da casa. Falei? Eita. Então, bom, vamos agora então voltar assim. Então, as pessoas não podem ser ingênuas de falar com uma entidade só porque ela está conversando educadamente e tudo, que ela... Você vai chamar ela para dentro da sua casa? Não. Tem amigos que são para ter amigo da rua. Tem poucos amigos que você tem para trazer para dentro da sua casa. Uhum. Tá certo. Eu acho legal que o senhor não o senhor fala o jeito que é mesmo, a verdade mesmo, né? Porque senão o senhor podia falar, ah, então tá, acende aí uma vela que eu vou aí. Eu vou acabar com a tua vida. Aí se eu acabo com a tua vida, aí eu me vou. É eu que vou afundar. Ah, entendi. Então o senhor realmente já passou desse nível aí, que como nós dissemos no começo, o senhor entende que toda maldade que faz pro outro volta pra gente. Então o senhor só entra nessas maldades quando dela vai sair uma coisa boa. Todo mundo nessa existência teve um momento de quiumba. Uhum. Escreve isso. Eita. Todo mundo, até tu, qualquer pessoa, teve esse momento de quiumba. Uhum. Hoje ela pode não estar mais quiumba, mas ela já foi quiumba. Então, quando eu for na casa do Fernando, o fato de eu com ele tomar um vinho assim, o que que representa para o senhor do mundo espiritual? Para mim, o vinho não representa nada, porque não toma, né? Mas quem toma... Eu gosto de uma cachaçinha. Eu gosto de coisa quente. Já que é para beber, vamos beber coisa quente. Ou tomar cachaça mesmo. Assim, se você for lá, são dois amigos que estão tomando o negócio. É. Aí sou eu tomando meu partido e testando se você vai tomar cachaçinha. Comigo tem que ter pelo no peito para beber cachaça. Eita. Não, mas então, e aí como é que fica? Eu sou um moço que não bebe, aí aperta mesmo. Então, aí, e você acha que o meu burro bebe? Aham. Ele não bebe, não. Bebe, quem bebe, né? Quem bebe sou eu. É a hora que eu vou estar olhando se você tá, se tem pelo no peito ou não. Tá? Eita. Mas é um copinho do tamanho do dedo assim, não mata ninguém, né? Não mata ninguém, faz bem pro coração. É, um copinho de nada, mas... É interessante, se uma pessoa chega pro senhor e fala assim, não, seu tranca-rua, vai lá e faça isso para mim por caridade. Daí o senhor fala, caridade o caramba, como é que o senhor reage? Eu não faço caridade de graça para ninguém, não, eu testo. Uhum. Eu testo a pessoa. Vai ver se ela é merecedora, se não é merecedora. Eu sou cobrador, dono. Eu sou cobrador. Tá certo. E eu gosto muito de prosear com vocês. Eu agradeço, viu? Porque o senhor ajuda bastante a gente entender e se precaver, né? Dessas coisas. Tem muita gente que vai ficar com medo e vai ter muita gente que vai criticar muito essa conversa nossa aqui. É, mas azar, né? É que a gente faz... Eu faço essas coisas, seu tranca-rua, porque quanto mais conhecimento está disponível, mais a pessoa pode ouvir e ter o próprio discernimento, escolher por ela mesma e trilhar o caminho, porque depois não vai poder dizer que não estava sabendo. Vou falar uma coisa para você. Vamos lá. Hoje em dia, esses escritores escrevem qualquer coisa. Papel aceita qualquer coisa, papel não tem boca, não. É verdade. Então, muitos escrevem, agora são poucos os que lê. O que vocês estão falando, fazendo aqui, é falar o que o livro não... O povo aqui é muito preguiçoso, tem preguiça de ler. Então, nós só estamos falando. É lá. Mas é a mesma coisa que escrever. Ajuda, né? Quer aproveitar? Aproveita. Não quer? Desliga. Preciso disso aí, não. Mas eu tô aqui, me mandaram fazer isso e eu gostei da ideia agora. Não, mas eu agradeço, viu? Eu fico agradecido pro senhor ter tá fazendo isso. Então, agora, vamos passar para a próxima etapa, então. Vamos dizer que agora o senhor decidiu. Você falou, não, esse menino merece e... Eu vou lá conhecer como chama? A Maria Mulambo, né? Então, como é que o senhor vai fazer? Qual que é o plano do senhor? O senhor já deve ter feito isso várias vezes. Eu vou fazer com ela o que eu faço com as quiumba. Isso. Só que como Maria Mulambo é uma linha respeitável, uhum. já tem que catar justamente a capangueira que fez isso, fala, escuta, dona, o que tu ganhou pra fazer isso aqui? Ah lá. ou certo nos terreiros, fala assim, vou pagar, pagou tal coisa, vou ter que fazer tal coisa. É. Mas dá pra acertar nas prosas. Nós aqui em cima, ou lá embaixo, no inferno, onde você quiser. Uhum. Nós tem a nossa... dá pra conversar. Uhum. E depois a gente conversa. Uhum. Se você precisar de muita ritualização, matança de boi, matança de bicho, nem nada. Claro, claro. Tem coisa que conversa... É, tem coisa que se conversa na manha. Eita. Coisa que nós só de conversar já... E o seu caso já é fácil. Por que que o meu caso é fácil comparado com o outro? Porque às vezes quando envolve matança de bicho, é muito mais difícil. Ah. Aí, dependendo do tipo de macumba que foi feita, é preciso pagar o dobro do que foi pagado para quem fez aquilo. Então, o senhor quer dizer que a pessoa que fez isso, ela fez todos os preparos e ela foi no lugar para entregar a oferenda para Maria Mulambo? Não, senhor, nada. O senhor foi feito no pé. Foi num pé de pombageira que eu estava conversando, ó, dona Maria Mulambo, me ajuda a isso. Ah. E a Maria Mulambo ensinou um feiticinho, a pessoa fez e pegou. Ah, entendi. Você quase que vira dama. Eu, hein? Pelo amor. Então, daí a gente faz assim. É, aí o senhor pega e fala assim, agora o senhor fala, não, tá bom, agora eu vou lá. Então, o senhor sai de onde o senhor está aí, o senhor vai, o senhor conversa primeiro com a Maria Mulambo e depois o senhor vai no terreiro que foi feito? Eu já vou direto na entidade. Não tem esse negócio de terreiro, não. Porque às vezes o terreiro não está nem mais feito. Ah. Vejo muito terreiro que é desfeito. Certo, certo. Agora tá tudo virando crente. Você sabe, terreiro onde é feito coisa ruim. Pai de santo cobra, ganha o dinheiro dele. Ah lá. Aí fica rico, compra um carro, faz tudo. Bate o carro, morre. Ou então pai de santo faz tudo isso, fica rico, pega um câncer, morre. E depois que morre, tem vocês como amigos. É, a gente tá esperando com o garfo lá. Aí agora você vai ver as coisas que você fez, é. Eita. Ele vai se embosteando. Quando tá bem embosteado, vem conversar para levar os bordeiros. Então daí agora, então o senhor fala direto com a entidade que o senhor falou, então, no caso, seria a Maria Mulambo em pessoa, assim. É, uma capangueira de Maria Mulambo, né? Ah, então igual o senhor é um capangueiro de Exu, aquela moça que fez também é uma capangueira de Maria Mulambo. Eu sou um capangueiro de Exu Tranca-Rô. E ela Tranca-Rô. É uma capangueira de Exu de Maria Mulambo. De Pombagira Maria Mulambo, né? É. Ah, entendi. E então, e o senhor, quando o senhor está olhando aí o trabalho feito, o senhor tem uma visão ou o senhor vê o jeito que ela se veste e tudo? Maria Mulambo se veste sempre de uma forma só, né? Ah, é tipo um uniforme que todas elas vestem. É, Maria Mulambo gosta muito de roupa mulambenta, o próprio nome está falando, mas assim, ela gosta muito de... Existem umas que se vestem de trapo e outras que não, mas assim, Maria Mulambo consegue catar a tua vida e virar o contrário, se ela quiser. Eita. Ah, tem gente que vai ouvir, eu tô até vendo já, olhando no futuro. Vão perguntar o seguinte, eu até vou fazer essa pergunta pro senhor. Aonde que tá a proteção, aonde que estão os nossos guias, nessa hora que o senhor fala, faz o que quiser com você? É aí que eu pergunto. Uhum. Onde é que tá a tua proteção? Ah lá. Uhum. Seus guias. Porque às vezes você precisa levar um bordejo. Seus guias às vezes pode permitir. Nada acontece de graça. Nada de graça. Nada de graça. Então a pessoa... Você precisa tomar uma bordoada. Como é que é? Às vezes você precisa tomar uma bordoada. Nós só somos a mão para dar bordoada. Mas para essa mão funcionar, alguém mandou. A cabeça de alguém funcionou. O senhor sabe, seu Tranca-Rua, que eu era uma pessoa... É, já faz tempo isso daí, não faz? Esse negócio desse trabalho aí que foi feito? O senhor sabe mais ou menos? Você não estava nessas terras aqui não, hein? Ah, tá certo. Então, e quando essas coisas vão acontecendo, eu antes de ler sobre o livro Tambores de Angola, Aruanda... Para mim, Umbanda, Quimbanda e Candomblé era tudo a mesma coisa. E eu tinha o topete erguido, igual vocês falam, de achar que eu tinha corpo fechado. Então, eu falava, não, mas não é assim, porque se eu estou numa vibração boa, se eu sou kardecista, eu vou no centro espírita, nada disso me pega. Lê do engano. Você quer ter corpo fechado? Como é que funciona? Tenha no seu corpo a polaridade masculina, feminina, a polaridade do bem e do mal, a branca e a preta, todas elas funcionam muito bem. Porque aquele que fala assim, eu sou bom, ele está pensando que ele tem polaridade masculina e bondosa e radiadora e todas essas coisas, mas ele está esquecendo da outra. Na verdade, às vezes, muitas vezes, é um lobo escondido em pele de cordeiro. Então, você pensa que você é cordeirinho, às vezes tem maldade por causa disso aí. Cuidado com essa polaridade negativa. Porque vocês não perdoam na hora da paulada. Eu não perdoo, não. Eu dou paulada pra matar. Eita, nós. Então, o senhor sabe que, igual o senhor falou mesmo, tem muita gente que tem medo já do jeito, do tom da voz do senhor, que quando a gente fala com o preto velho, tem uma voz que sai diferente do corpo do que o preto velho chama de cavalo, o senhor chama de burro. Então, isso o senhor é o jeito que o senhor gosta de falar mesmo? É para impor um certo clima? É para ficar mais bonito. Mas se eu quiser, eu falo direitinho, bonitinho, que nem vocês. Só tem que fazer umas regulagens certas na cabeça do cavalo, do burro, do jeito que você quiser. Uhum. Então, precisa de um certo estudo também para se comunicar com os encarnados. O senhor tem que ter um certo conhecimento aí. Nós andamos em cima para saber como é que é a frequência e a facilidade de trabalho, cada um deles. A gente se acostuma, a gente observa muito, para poder escolher. Você, quando vai no meio do venda de cavalo, você não olha o cavalo, olha os dentes, tudo. Mas assim... também escolhe quem é que nós quer, para poder cavalgar o cavalo certo. Então, comparando a ideia que o senhor falou, que se o senhor viesse na minha casa, não era bom, mas no entanto o senhor está aí dentro da casa do Fernando. E obviamente deve ter essa escuridão que o senhor traz com o senhor. Seria então, podemos dizer então que nesse momento o Fernando ele estaria protegido porque o preto velho deve estar aí, tem umas outras... facilitando essa comunicação por conta do aprendizado que os outros podem colher dessa comunicação? Como é que é? O Fernando está protegido? Eu estou aqui porque ele me mandou vir. Então, mas não vai causar uma maldade na vida do Fernando isso? Não, com eu? Ah. É. Não, com eu não. Ele já é meu cavalo, meu burro, o que você quiser. Não tem essas coisas. É bom até que é bom para descarregar. Porque às vezes chove na terra, às vezes não, sempre chove na terra, para poder levar embora as energias negativas. Então se tiver alguma aqui, eu já pego e já levo embora. Eu venho mais para limpar. Mas qual que é a diferença então? O senhor falou, olha, não me chama aí na sua casa que vai dar merda. Agora, no entanto, o senhor tá aí e não dá merda. Qual que é a diferença? Porque eu tô trabalhando só com o meu burro, que eu já conheço. Ah. Se eu entrar na sua casa, eu não conheço a energia das pessoas que moram na sua casa. Entendi. Se a energia for de repelir, uhum. Aí sabe que não pense que só tem santo em todas as casas. Não. Claro. Eu não gosto de ser chamado para entrar dentro da casa dos outros. Eu sei meu lugar, por isso que meu nome aqui é Tranca a Rua das Almas, porque eu tranco a rua. Não tranco casa, não tranco vida, eu tranco a rua. Então, vamos dizer assim, na minha casa tem uma rua que passa na frente. Quando o senhor diz tranca a rua, o senhor quer dizer o quê? O senhor coloca uma barreira lá no começo da rua e outra lá no fim? Eu tô trancando a tua porta da tua casa pra lá de fora pra tu não tomar um tiro. Ah. Você entendeu? Entendi. É assim que funciona. Ah. Que eu tranco a tua vida. Entendi. Eu tranco a tua rua. Eu trabalho na energia do lado de fora da casa. Entendi. E a casa, o senhor fala, é o corpo espiritual, então o senhor seria um anjo protetor. É, vamos dizer assim. O senhor gosta de ser chamado de anjo? Eu não. Você não. Estou muito longe da energia deles. Então, mas acho que eu faço serviço da guarda de anjo. O senhor faz, né? Por quê? De certa forma, é o serviço deles. Que assim, eu prefiro ser chamado de polícia, nós é mais polícia, né? Tá certo. E o senhor, então também existe a polícia, que é o senhor, que é a Companhia de Inteligência Espiritual, a CIA. A CIE. E também tem, então, anjo protetor. Então, o senhor já viu algum anjo alguma vez? Não está dentro da minha vibração para enxergar essas coisas. Eu preciso, olha, me livrar de muita carga terrena ainda para poder enxergar um anjo. O senhor tem vontade? É isso. É por isso que eu não faço maldade mais. Ah, já vai deixando o seu corpo perispiritual mais etéreo, mais leve, né? Cada dia que vai passando, que o senhor decide não fazer maldade. É, a gente tem tudo a evolução. Entendi. Tudo evolui para algum lugar. O rio, todos os rios vão para o mar, né? Uhum. Um dia eu chego no mar. É. Martito parou aí da avenida. Agora para modo de aprendizado aqui. Na hora que o senhor for falar com essa capanga de Pombagira da Maria Mulambo, ela não vai ficar brava com o senhor de querer se intrometer? Eu sou Exu. Quem manda aqui sou eu. Você entendeu? Ah, então tem. A firmeza energética. Chegar e botar ordem no negócio. É como o professor que falou pro aluno. Elas são nossas mulheres, mas elas respeitam nós mais muito. Ah, então também entre os Exu e a Pombagira tem uma hierarquia que o Exu normalmente está acima. Eu falei para você que tem que é que nem exército. É isso, o senhor falou. É, realmente. Eu Então, sei o tipo de patente que eu tenho que usar para falar com ela. que. Todos nós temos patente, a minha patente é bem grande. Eu tô de brincadeira aqui porque falando palavrão, esses rebostei, mas patente, eu sou Exu de patente. O que quer dizer, para quem não entende isso, que ser um Exu de patente, o senhor carrega uma estrelinha de general no peito, é isso? É mais do que isso. É eu sei enxergar. É que não dá para explicar para vocês. É duro. Vocês enxergam com os olhos de dois olhos só. Se você olha para mim, eu tenho que resplandecer de uma energia diferente. Resplandeço diferente. Eu resplandeço na energia vermelha. O Então. vermelho encarnado, o vermelho respeitável, que só o tempo e a evolução vão explicar. Então, se o senhor chegar na frente dessa moça que fez esse trabalho, ela Ela vai já vai se. saber que eu tenho graduação. Ela já vai saber já. E daí o senhor vai causar, pela energia do senhor, um certo respeito nela, mas é pelo medo. Ela vai ter um certo Competição. medo, a compreensão. Pela compreensão. Ela vê, ela vai falar onde eu chego lá. Ah, entendi. Então ela está num nível de evolução mais baixo que o do senhor. Para fazer ruindade por aí só pode ser mesmo. Entendi, então. Entendi. Porque quando o senhor fala de ruindade, o senhor também faz, mas a ruindade que o senhor faz é porque vai vir alguma coisa boa daquilo que é ruim, igual o senhor fez com aquela mulher. A ruindade que eu faço é muito bem escolhida, muito bem pensada. Eu olho muito bem o que eu vou fazer. Eu não sou qualquer linhagem que você chega e pede. Certo. Eu olho, eu penso e eu sei o que eu vou fazer. Não é que nem espírito sem consciência. Eu tenho muita consciência. Então eu vou olhar o que eu posso fazer para te ferrar, para tu aprender. Se tu quiser fazer uma ruindade. Entendi. E um Eu tô até espírito? falando bonito pra não ficar no lugar de foder. Pois é, como é que pode isso? O senhor tá falando bonito, eu tô vendo mesmo. Tô me controlando. Mas tá bom então, olha. Eu quero aproveitar então a oportunidade para agradecer ao senhor de vir aqui. O senhor está passando para a gente um ensinamento que é inestimável. Eu vou colocar, porque nós aqui temos muito ego, né? O senhor, mais que ninguém, o senhor sabe disso, né? A gente gosta de guardar para a gente os nossos problemas e não gosta que ninguém saiba, para o povo não ver que a gente não é perfeito, não é? É assim. Então, mas eu vou deixar disponível esse áudio para as pessoas com um exemplo real. E daí depois, se a gente conseguir ir até o Fernando fazer isso acontecer, nós vamos ter uma segunda prosa depois que o negócio, para a gente saber como é que foi a sua experiência com a Pombagira da Maria Mulambo. Mas até uma segunda, senhor. Vem tomar uma cachaçinha comigo que nós acertamos essas pontas aí. Mas olha, é só um pinguinho que eu vou, não vou prometer nada, hein? Porque eu não tomo nada, não. E olha, Testando a tua fé. Pois é, rapaz, porque a gente não pode. Aqui a gente tem, tem que dar satisfação também para os nossos guias espirituais, né? Com quem quer que a gente anda conversando e, sobretudo, a gente não pode. A gente tem uma educação que não pode nem beber, porque eu não gosto, né? Eu não bebo é porque eu não gosto mesmo, né? Eu também depois, não gosto, não. É, eu sei que não gosto. Mas e outra que isso também causa. Então a gente toma não pode ser um vinho bom, um vinho fino, assim, não pode ser isso? O senhor não vai gostar de um vinho gostoso? Ó, tu pode até tomar o teu vinho fino, mas eu vou tomar minha cachaça. Ah, então. Do teu lado, pronto. Ah lá, então eu fico tomando um copinho de um vinho gostoso, docinho. Aí o senhor toma a sua cachaça, a gente fica tudo ali, a gente invoca todas as proteções, porque eu também não quero me envolver com a sua turma, né? O senhor tá sabendo, né? É, uai. Eu não quero... Eu não quero me envolver. Então a gente vai naquele dia preparar toda uma ritualização para que haja toda a proteção. Agora, uma coisa que eu estou vendo, seu tranca-rua, é que uma pessoa que canalize e tem um tranca-rua que nem o senhor como amigo, ela pode se tornar uma pessoa temida aqui na Terra. Porque eu imagino que depois de ouvir isso, muita gente vai pensar duas vezes antes de ser amigo do Fernando. Ele já tem os amigos inimigos que ele precisa. Por senhor... essas conversas, essas prosas de vocês, vai chegar em quem tem que ouvir. Ah lá, muito bom. Eu quem gostei. Olha pro meu burro já sabe que ele é macumbeiro. Ah, é? É, mas ele não faz macumba, ele faz boa cumba. Ah, entendi o que o senhor quer dizer. É, ele até hoje ele só tem se dedicado pra coisa que é boa, né? Pelo que eu tenho visto. O tempo ensina. Entendi. O tempo ensina tudo. O tempo, o senhor da razão. Então, antes da gente terminar aqui agora a nossa conversa agradável, o senhor, então, disse que o senhor conversou com o preto velho, o pai Joaquim de Angola, né? Ele que conversou com eu, né? Ele que manda nenhum... Ah, entendi. Então, como é que é a hierarquia dele? Ele tá numa hierarquia abaixo da sua ainda, na mesma? Como é que tá? Um resplandecer de força, enquanto ele tá pro branco, eu tô pro preto. Ah, entendi. Eu respeito um pouco mais ele. Porque eu quero chegar lá um dia. Então ele está numa evolução em relação ao senhor, a mesma que a Maria Mulambo está no senhor para ela. É uma distância. É. E quando eu chegar lá na evolução dele, já vai estar tendo um Exu que vai estar sendo doutrinado para estar na minha patente. Então... Segundo a opinião do senhor também, ninguém vai se perder, como eles dizem, nem o diabo, até o diabo vai se salvar. Até o diabo vai virar santo. Só que a custo de muito, muito sofrimento e peso, né, das próprias coisas que fez. Basta buscar conscientização, que a primeira coisa que ele vai perder é o ego dele. Quando começa a perder o ego já, que espírito tem muito ego também. Falar que espírito não tem ego, não. Tem sim, senhor. Olha que eu fico perdendo os egos dele, começando a enxergar as coisas. Aí nós vamos tudo para um buraco só. Tá certo. Mas então tá bom, meu querido. Olha, eu agradeço muito. E agora, o que o senhor tem aí na agenda do senhor? O que o senhor vai fazer de bom hoje? Cemitério. Então, tá tendo agora... muito desencarne, né? Então o senhor vai... O senhor vai para o cemitério, então o senhor suga aquele fluido animalizado que ainda se desfaz na hora que a pessoa vai desencarnando, né? Porque morrer é diferente de desencarnar, no sentido que desencarnar é se desvencilhar da carne. Então, na hora que esse processo acontece, pelo que eu estudei, o senhor saberá dizer, existe uma liberação de um fluido animalizado que vocês inspiram. E é como se alimentasse o senhor e desse energia. É assim que funciona? É a nossa vitamina. Mas sou vampiro, não. Ah. Na verdade, o que eu fico no cemitério me compadecendo também do choro dos outros. Ah. Também já, de certa forma, já estou aconselhando. Então, o que é um vampiro, então, no caso? Eu gosto de energia de cemitério. Eu vivo bem no cemitério. Ah, entendi. E conforme o senhor vai evoluindo, os gostos vão mudando, né? É, uai. Mas aí... Eu gosto, eu me sinto na minha casa. Tá certo. Você não se sente bem na sua? Oh. Eu me sinto bem ali na beira do cruzeiro. É onde eu me refestelo. Mas antes de eu continuar, então, o senhor falou que eu me sinto ali bem no cemitério, no cruzeiro. O senhor falou que se eu tivesse a intenção, eu podia ir num cemitério aqui e no cruzeiro colocar um negócio lá. Mas só que, ao mesmo tempo, o senhor falou que cada cemitério tem uma jurisdição, uma jurisprudência, sei lá como é que chama. Cada um tem um dono, uma banda que fica em cada cemitério. É assim que funciona? Para entrar dentro do Campo Santo, tu vai jogar uma moedinha para pagar o dono do lugar. E aí, se eu for nesse cemitério, ou qualquer pessoa, colocar uma vela, acender uma vela lá para o senhor? Lá eu vou estar. Porque aí você está dentro do meu campo energético. Ah! Todos os cemitérios, e todos os Campos Santos, e todos os cruzeiros, eu posso chegar lá. Ah, só basta... Eu tenho livre passagem. Então tem que pagar para entrar. Ah, entendi. E para se conectar, então, com qualquer um Exu, basta... pensar nele. E ele tem um lugar energético na Terra, cada um tem o seu canto. Tem uns que recebem debaixo da tronqueira, tem uns que recebem no mato, tem uns que recebem no cafezal, tem uns que a energia está ligada à beira do mar, tem uns que está à beira no rio, no lodo. Cada um tem a sua. Ah, e o senhor, então, o senhor gosta de vela em encruzilhada de cemitério? Cruzeiro de cemitério. Que diferença que tem? A encruzilhada... é de caminho. E o cruzeiro é onde as almas vêm rezar. É onde se acende vela. É o veleiro. Ah, por isso que a gente vai lá, tá cheio de vela. É. Ah, agora que eu entendi. Ah, então tá. Você, macumbeiro, tá bem ruimzinho. Eu tô atrasado. Tô atrasado pra caramba. Então, a pessoa desencarna, o senhor tava explicando a diferença entre... o senhor e um vampiro. A gente sabe que vampiro não existe, né? Aqui no mundo encarnado, né? Que é só lenda de livro. Mas parece que aí no mundo espiritual, se não existe, tem gente que age como se fosse. É. Existe vocês também. Quem é que diz? Não tem os dentuços. É. Mas às vezes você tem uma energia de matar passarinho. Tu chega, olha para aquele canarinho, canarinho morre. Tu acha que olho gordo é coisa de Deus? Não. É vampirização. Entendi. E eu já vi gente passando assim e ter simpatia para jogar sal na costa das pessoas, porque a plantinha morre quando elas passam. É, a pessoa quando é muito carregada, ela tem. Tem gente que já tem um nível de vampirização tão forte que é bom cheirar pó de negócio do que sabogo. Torra o sabogo e fica cheirando bastante. Uhum. Até chora, aí vai diminuindo. Mas é coisa dos antigos, é coisa dos meus tempos. Então o senhor disse que o senhor entende o fluido animalizado como uma vitamina para o senhor. Então, se isso é vitamina para o senhor, quer dizer que o senhor se serve dele. Porque eu preciso de energia, desse tipo de energia, para poder trabalhar com a energia de vocês. Ah. E qual então é a diferença do vampiro que também se serve dele? Ele exagera na taça? Exagera na dose. Exagera na dose. Ah, o senhor só pega então aquilo que o senhor precisa para se manter até amanhã, por exemplo? A energia que eu pego é a energia que eu preciso para poder me manter durante uns tempos. Ah, entendi. Eu fico carnalizando vocês. Para poder chegar a uma energia mais densa. Ah, entendi. Agora eu entendi. Então, sempre a gente deve andar, concluindo aqui, então, com muito respeito pelas coisas, sobretudo sublimes, mas com cuidado e respeito também para as coisas que estão no mesmo nível que a gente, inferior, né? Porque a gente deve, igual o senhor falou, controlar na nossa esfera individual tanto o bem como o mal para ter um corpo fechado. É, você tem que controlar, você tem que respeitar a batente da tua porteira para poder respeitar a minha. Cada um tem seu canto, não é não? Tá certo, tá certo. Olha, seu Tranca-Rua, eu agradeço muito. É a primeira vez que eu tenho assim, a oportunidade de falar com o Exu. É uma experiência, ao mesmo tempo, satisfatória, porque a gente colhe bastante informação, mas ainda vem um pouco de remanescência do medo da gente, né, de... conversar com uma entidade assim que entende a justiça do ponto de vista que o senhor entende e num ambiente de volatilidade tão grande, porque no momento que o senhor está sempre aí elucidando e explicando, se a pessoa pisa no pé do senhor pisa no dela? Ué, causa e efeito. Eu acho que esse negócio que vocês estão fazendo está muito certo. Está dando conscientização para muita gente. Mas eu não posso dizer que eu vou estar sempre fazendo isso, não. Não, mas eu agradeço. Olha, já ficamos quase uma hora e meia, duas horas aqui conversando. Já depois a gente vai dar um follow-up, depois uma seguida depois. Só, de repente, mais um encontro mais para frente, saberemos quando. E tiraremos mais algumas dúvidas e o processo e tudo. Mas é só isso, só porque eu sei também que o senhor tem muita gente para colocar na linha aí do outro lado, né? Você sabe, só queria deixar uma frase. Vamos ver. Pessoas, para pensar bem. Vai lá. Vai lá. O diabo não é tão feio quanto vocês pintam. Não é não? O diabo não é tão feio como nós pintamos. É. Porque no fundo o diabo é só a gente, mas é um pouco mais ignorante. É, vocês ignorantes. Que vai se tornar anjo. Você vai escutar essa nossa prosa aqui, você vai se gostar, você vai se refestelar com essas conversas. E muita gente, espero eu. Tem muitas coisas que é dita, que fica como uma mensagem guardada, só se entender depois. Perfeito. Olha, muito obrigado, meu querido. Que Deus, eu vou falar, que Deus te abençoe. Então, que ele abençoe você. Tá bom, nós dois, então, vamos ser abençoados aí, protegidos e guiado conforme as nossas necessidades de evolução. Então, Exu bebeu, Exu curiou, Exu vai embora, que você me chamou. Tchau, obrigado. Eita, nós. O sino da igrejinha faz Belém bem blam. O sino da igrejinha faz Belém bem blam. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu branco arruado no da gira. Foi só gira que o Ogum mandou. Seu branco arruado é dono da gira. Foi só gira que o Ogum mandou. O sino da igrejinha faz Belém. Tem pena dele, Benedito tenha dó. Ele é filho de Zamba, só o Benedito tenha dó. Tem pena dele, Benedito tenha dó. Da jurema que eu vi o caboclo bragar. Que era. Sua mata está em festa, saravá, seus sete flechas, que ele é rei da floresta. Que